6075, call receiver center, frequency 128.35, if on air 125.1. 128.51251, Oceana 6075, have a look. 01, reporte ao terminal, fixe Charlie. Ok, o azul alfa, fixe Charlie, reportar ao terminal, obrigado. Ana 25105, push. Puxinelli 6251. Aguarde 15 segundos para iniciar o puxinelli. Funcionário 6251, autorizado o feedback de funcionamento, é poste táxi. Funcionário posto, 6251. Vitor Bravo Fox, Golf, Vitor Bravo Fox, aeronave parqueada na posição 09. Gente, Vitor Bravo Fox, tenha um bom dia. E obrigado, bom dia. Bom dia, é o Chané, Oxa 90 quilos. Oxa Oscar 9 Aquilo, bom dia, prossiga. Bom dia, Oscar 9 Aquilo para reboque, da remota 13 para pátio 1, posição 3. Oscar 9 Aquilo, autorizado até através do 612, reporte para prosseguir para o portão 3. Reportará através do 612. Alfa Sweet Charlie, na posição, mais uma rebota, obrigado e bom dia. Para o destaque com 137 a bordo, autonomia de 450, alterno galhão. O Giné 6251, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 e a Apache Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para a decolagem, KNH 10-15. 10-15, autorizado, Apache Índio 6251. Cono pronto. Gente, o cinema é 251, linha da cola, vento 230 graus, 03 nós. Linha da cola, 6251. Cheyenne 6251, decolar 240, chame o controle Salvador em 1-20-218. 308, vou destinando 6251. Salve, Salvador, bom dia, Cheyenne 6251. Cheyenne 6251, bom dia, contato radar, via saída Salvo 1, fuga para nível de voo 360. Via Salvo 1, 360, 6251. Bom dia. Gente, tem um bom dia, Alfa e Papá. Cheyenne 6251, ciente, aguarda. Ciente, só desce, mano. Cheyenne 6251, autorizado, Gnaser. Pug, nada, muito grato, mas 250. Só está na linha aqui do passeio. Quero entrar em contato, se a outra posição que você deveria prosseguir seria 5, não a 3. Desculpa, é que me passaram a posição 3, tá ok. Tinha condições de coordenar e está autorizado, regressar para a posição 5. Positivo, vamos regressar para a posição 5. Arbalesco Unifap 15 esquerda para 220 por 1,5 milhas a Recife para essa formação. Chanel 6251, chame-se Centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, informe os desvios ao mesmo tempo. Frente com a primária 12835. Afirma, 128 decimal 35. 12835, 251, bom dia, 6254. Oscar 90 Kilo, na posição 5, reboque finalizado, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, aqui o Azul, Alfa Yankee Papa. Prossiga. Azul, Alfa Yankee Papa, para autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, Portão 8. Tente autorizado, prosseguir do Pátio 3 para o Ponte 8, informa o termo. Ok, autorizado. Informa o termo. Bom dia, senhor Rio 59763, com a informação Juliette. Vai cruzando 265 para 150 na proa de Itapi. Rio 5973, bom dia. Sua posição turma desce para 2.000 pés, o ajuste no 095, número 1 aproximação. Passada as restrições de velocidade e altitude chegada para o médio. Ah, muito obrigado. 2.000 pés com 1.015, e sem restrições. Diga uma coisa, como é que estão as condições agora em Salvador? 973, aguarde. Salvador está operando um instrumento com 1.200 de teto e 5.000 de visibilidade com chuva leve. Ah, tá ok, muito Fala Salvador, Azu Alfa e Henrique Papa, está ingressando ao pátio principal. Ciente, informa o término, posição 8. Ciente, informa o término, posição 8. Sete Rio 5973, autorizado a esse reporte, a Plano Duna. Bom dia, parceria do 2221. Prefiga. Confirmação Juliette, por último direito, autorização para barreira. Qual horário do bom? 8h15, Zulu. Aguardo. Voo 9776, acione identificação, polícia via chegada F para 4.000 pés, o ajuste 9094. Chegada bomb, 4.014, quando o senhor autorizou o voo 9776. Correio já voado, doutor. Entre Rio, 5973. Good morning, Oceania 6225. Oceania 6225, escuta bem, se vai a... Bom, 27 de Bom Palácio, 050, Finite, Monzero na porta. Quarkin Ident, when ready, descend flight level 050, 27 Bom for arrival, on Kenneth 1014, just confirm runway news in Salvador. Runway news 10. We have a... Runway news 10625. Passa ali 2221, escuta. Escuta, 2221. Vamos lembrar que foi apresentado aqui em Salvador? Bem. Dentro de teto, 5.000 metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Das condições, o voo 9776. Oceania 6225, Salvador, IFR conditions, 1200 feet, 5 meters, 5000 meters, flat terrain. Right, inclusive, well, port of Preço autorizado e aberto, que saiu da pista 1-0, o ajuste 1-0 no 4, reporte estabilidade. Reportará aí. O Rio pode voar ao externo? Obrigado, bom dia. Gente, Alfa, capa. Delta Oceanet 6225, leaving flight level 1180 down to flight level 050. Delta Oceanet 6225. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via rota do plano, decolagem pista 90. Após a decolagem, curva direita, perfil de saída Sonvo 1, Leda, Motiva, aciona 5570, controle 120.8. Mano, destino Guarulhos, tá correto, meu irmão. Salvador, passareta 2210, zona. 2210, zona, cheguei no sistema, o plano que eu tenho é para as 9 e 13. Tem uma CHG modificando para os 45, acredito que dentro de mais um minuto e meio apareça aqui no sistema, aguarde. Excelente, 2210, zona. Voo 9776, desce para 2000 pés, autorizado IADS XUE da pista 90, o ajuste, dando lance 9094, reposta estabilizada. Sente do ajuste, desce para 2000, autorizado IADS XUE da 90, reportará o voo 9776. Gente, Rio 5973, reposta do Avisou a rota. Sim, avistado, posicionado, vento 340 graus, 02 nós, pista molhada. Gente, de repouso aí. Rio 5973, no Sala Zona 8, mantenha-me escuto, táxi autorizado via Alfa. Quilo até o Parque 3, posição 6 Lima. Alfa, Quilo 3, 6 Lima. Estabilizado, gol 9776. Gol 9776, time a torre na frequência 118 decimal 95, bom pulo. 11895, gol 9776, graças, bom dia. Fechando é 6225, descent device 2000 feet, Kinect 1014. Down to 2000 feet on Kinect 1014, any chance to fly Luna position for present? Cadê que estou na posição Chanel 6225? Next Luna 2000, 6225, Kinect 1014. Aéreo autorizado, nível 160, via rota do plano, decola 1-0, taxa de decolagem curva esquerda, perfil de saída Momo, transição VATAP. Aciona 5575, controle 1-20, decimal 8. Ok, autorizado barreira, solta conforme o plano, decolando da 1-0, curva esquerda, Momo VATAP, 5571-1208, confirmação, nível autorizado. 160, confirmando, transponder 5575. 160, 5575, passaria da 2221. É, time pronto, remota 4 no Pat 3. Chamada pronta no Pat 3, 2221. Torre, bom dia, voo 9776 passando Índia Sierra, LS da 1-0. Voo 9776, vistado, ponto autorizado, pista 1-0, vento variável, 2-2, pista molhada. Rede as condições, autorizado, pouso na 1-0, voo 9776. Aguarde, passaria 2221. Confirma autorizada? Aguarde, estou com tráfego para ingressar no PS3. Sim, vai aguardar 2221. Clear the ILS X-ray 1-0-1-0, Oceania 6225, report established. ILS approach to 1-0 X-ray, call you back, 1-7. Autorizado, fechando, puxa o back acionamento, 1-10. Autorizado, autorizado, 1-7, time tanks. Autorizado. Autorizado 2221, autorizado iniciando o PAD 3, chama táxi. Autorizado 2221, chamada táxi. Gol 9776, no solo 22, libera a direita. Prossiga táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, gol 5 full service, come on then. Messi, 225, contact Salvador Tower, 118, decimal 95. 11895, Oceanic 365, thank you. Oceanic 6225, I have a side clear to land runway 10, wind is 00 degrees, 04. Clear to land runway 10, Oceanic 6225. Saída 222, zona 32 a bordo, 5 horas e 33, autonomia alterna Goiânia, para o táxi. Goiânia, General 9970. General 9970, veio posição 1, desce para 2000 pés, o ajuste na 0 ao 4.